meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil, o samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil, do meu amor, terra de nosso senhor. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Oh, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Deixa cantar de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Brasil, terra boa e gostosa da morena ancestrosa, de olhar indiscreto. O Brasil, o samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil, do meu amor, terra de nosso senhor. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Oh, ouve essas fontes murmurantes, oi, onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro, Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim.